Esse é o Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Estamos começando mais um Amoricast Drops. Aqui quem tá falando é o seu host de sempre, só que não, Lone Wolf. E hoje o assunto é polêmico, polêmico. Pai, que porra é essa de host de sempre, rapaz? Você tá querendo me derrubar? Eu sabia que vocês estavam conspirando aí pelos bastidores do AmoriCast pra roubar minha vaga. Me vingarei de todos, hein? Vou encarnar o espírito... Esperem a minha vingança. Farei montagens no Facebook. Rapaz, eu tô começando a ficar preocupado com as nossas edições de Drops, que a gente sempre tá entrando aí num círculo vicioso de programas póstumos, sabe? E dessa vez eu me vejo obrigado. Eu não gostaria de falar sobre o Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, mas eu me vejo obrigado a entrar no assunto, porque eu não gostaria de falar, eu quero deixar claro, não é por nenhum preconceito, nenhuma aversão, porque pra mim, na minha opinião, eu peguei o final dos anos dourados do boxe, né? Hoje o que a molecada entende por MMA, antigamente a gente tinha o boxe, era a nobre arte, era o que a gente tinha aí de melhor esporte, tirando o futebol, que era de praxe. Aqui a gente teve alguns boxeadores famosos, assim, muito nacionalmente, internacionalmente. O Maguila provavelmente foi o melhor representante brasileiro, mas na minha opinião, o Muhammad Ali, ele foi o maior esportista da história, tá? Só pode juntar aí todos os esportes e o maior de todos, tanto que o codinome dele, né, era The Greatest, o maior, né? Porque o cara fez o que ninguém tinha feito antes, sabe? Ele aliou esporte, inclusão, ativismo, política, quer dizer, eu não gostaria de entrar, de falar sobre ele, porque eu não me considero uma pessoa capacitada para falar tudo que esse cara merece que deve ser falado ao seu respeito. Tá no top de Nelson Mandela, Malcolm X, o Martin Luther King, ele tá ali, velho, na mesma prateleira, na prateleira de cima. Mas eu me vejo forçado a fazer uma nota póstumo aqui, principalmente em homenagem a esse cara, mas o que na verdade o que me impulsionou a entrar nesse assunto é que no funeral do Ali, que ele deixou um manual de instruções sobre como ele queria que fosse o sepultamento dele, que foi chamado até de um livro, onde ele deu instruções expressas sobre o que ele queria que acontecesse, principalmente as pessoas que ele gostaria que estivessem lá e principalmente fosse aberto ao público, né? Porque ele sempre foi uma pessoa pública e aos fãs e etc. Mas o que me causou, o que me impulsionou mesmo para entrar no assunto foi que eu fiquei sabendo que quem vai carregar, uma das pessoas, né, que vão carregar o caixão do Muhammad Ali é o Lennox Lewis, que foi um puta de um... Foi campeão mundial dos pesos pesados de boxe. O Lennox Lewis lutava bastante também. Teve derrotas, assim, ridículas também, como acontece na carreira dos pesos pesados, mas, no geral, foi um grande boxeador. E quem? Quem vai carregar a porra do caixão do Muhammad Ali? A porra do Fresh Prince, cara. O Will Smith vai ser um dos caras que vai carregar o caixão do Ali. Olha que sacanagem, velho. Vai aparecer lá na porra da televisão lá e vai fazer aquela porra daquela dancinha do Fresh Prince. In West Philadelphia. Não, né, cara? Não. Porra, tudo bem, ele fez aquele filme merda, mas não, né? Sobre o Ali, eu vi uma matéria na Globo, né? Que falavam que o grandioso, né? Que nem ele se auto-intitulava aí. Ele sempre ficava, como eu tô... Sou bonito, né? Tô bonito, né? Olha como sou bonito, né? Essa vaidade que ele tinha, na verdade, era uma forma de mostrar aos irmãos e irmãs negros, né? Vocês são fortes, vocês são grandiosos, vocês são lindos, nunca baixem a cabeça, né? Então essa vaidade dele, essa grandiosidade dele, na verdade, sempre foi um, colocando assim, da maneirinha boxe de ser, um soco na cara da sociedade, um soco pra acordar os seus irmãos e mostrar que todos somos lindos. É realmente assim, fantástico a forma como ele impulsionava os seus irmãos para irem para frente. Ah, lembrando também que eu acho que ele foi um dos pioneiros, me corrijam se eu tiver errado, tá? Que eu mesmo não tô lembrando. Ele deve ter sido um dos pioneiros que fez um crossover em quadrinhos, né? Afinal, eles são os maiores, como ele disse ao Superman. Aqui é Jafar, e sobre Muhammad Ali, nos quadrinhos ele teve uma luta amigável com o Super-Homem, né? O Capitão América, ou Capitão Hydra, se vocês preferirem, também teve uma luta amigável de boxe com Adolf Hitler. Como naquele filme maravilhoso, né? O Príncipe em Nova York. Não, e não Flash Prince. Eu sincero, honestamente, não vou chamar ele de Muhammad Ali, não. Vou chamar ele de Cactus Clay, do Ed Murphy. É, o Muhammad Ali não era só um lutador de boxe, não. Tivemos tantos e tantos lutadores de boxe. Mas o que mais importante é que ele era um ativista político. Isso sim, sempre lutou pelo direito dos negros na época que a sociedade tacava era porrada nos negros. Enquanto o Muhammad Ali chegava e dizia, olha, quer saber, não vou lutar na guerra do Vietnã, não, porque eu não tenho nada contra Vietcongues, e o pastor Martin Luther King fazia aquela passeata, né, de maneira pacífica até a capital, ele sempre lutou pelos direitos dos negros. Aliás, o conceito de se tornar islâmico foi justamente para romper com a sociedade americana excludente. E quanto à questão assim do Smith, porra, Rodrigo, infelizmente o Smith foi o único que fez um filme sobre Muhammad Ali. Claro, né? Você sabe que agora que ele morreu, né? Vamos ter 300 filmes sobre Muhammad Ali. Provavelmente um dirigido pelo Spike Lee. Vamos ter um que Denzel Washington vai fazer, provavelmente Muhammad Ali. O outro lá, o Cox. Trocentos outros atores brancos. Perdão, brancos não. Negros, né? Se perigar, cara, periga até Stallone fazer um filme sobre Muhammad Ali. Você vai ver. Quem viver, verá. Cara, certeza. Vamos ter um filme do Muhammad Ali protagonizado pelo Ashton Kutcher. E outra coisa também que eu entendo, Rodrigo, que é o seguinte. Rodrigo, ele ficou assim cheio de dedos para que já é o segundo ou terceiro drops que a gente fala de pessoas que morrem, né? E o brasileiro, de um modo geral, ele é um tanto necrófilo, né? Ele gosta de notícias póstumas. Às vezes o caboclo nem morreu. Mas o cara chega e inventa que o cara morreu pra ter um ibopezinho, né? E foi assim com Ayrton Senna, até hoje, diga-se passagem. Foi assim com Mamonas Assassina, até hoje, diga-se passagem. E grandes celebridades. Algumas grandes, outras nem tanto. Mas que depois que morre, viram os grandes, os bambambãs. Todo mundo fala mal quando ainda tá vivo. Quando morre, vira santo. Não pode falar. Pô, Arnaldo, você que é negro aí, cara, faz aí um melhores momentos aí da carreira do Muhammad Ali, cara. Por favor, né, cara? Porra, representa a raça aí. Muhammad Ali, ele nasceu em 17 de janeiro de 1942, no Kentucky, e teve 62 lutas, 57 vitórias, 37 por nocaute e apenas 5 derrotas. E também, lógico, foi o que? Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma na década de 60. 1960, para ser exato. Pois em Louisville, inclusive, é lá que vai ser o funeral e o caixão vai, parece que vai passear pela cidade para se despedir da população. Mas o Cassius Clay, né? Cassius Marcellus Clay Jr., porque, né, o pai dele era o Cassius Marcellus Clay Sr., né? Ele tinha o mesmo nome do pai. A propósito, né, a família dele era muito presente, né, era muito viva, ativa nessa questão de direitos sociais, né, lutas sociais, ativismo político, sobre, como o Naldo acabou de dizer aí, sobre o período período negro que os Estados Unidos passavam na época com Malcolm X, a caminhada do Martin Luther King, né, a caminhada pacífica, que foi retratada no recente filme Selma, e eu recomendo pra galera que não faz ideia do que acontecia na época, dá uma olhada nesse filme, dá uma assistida, que a galera do é tudo mimimi, hoje tudo é racismo, vai ter um breve, né, conceito do que acontecia na época, né? Cassius Marcellus Clay Sr., né, o pai do Muhammad Ali, ele recebeu esse nome em homenagem a um político abolicionista, né, homônimo. Era o mesmo nome do político e o pai dele recebeu esse nome e ele passou esse nome pro filho, né? O pai dele era pintor de outdoor, a mãe, como de praxe, era empregada doméstica, e inicialmente, né, eles eram, o pai dele era metodista e a mãe dele era batista, né? Então, inicialmente, antes de se converter, Muhammad Ali, ele também tinha um irmão, ele era mais velho, mas ele tinha um outro irmão. Eles eram batistas, né? E mais tarde, como a gente sabe, né, ele se converte e muda o seu nome para Muhammad Ali por considerar o nome Cassius Clay, né, é nome de escravo. Porque, como acontece aqui no Brasil e aconteceu na maior parte do mundo, sobrenomes indicavam posse. Então, é por isso que talvez Silva seja um dos maiores sobrenomes do mundo, porque os portugueses, né, que eram donos de escravos, eles nomeavam, né, sobrenomeavam seus escravos com o nome Silva para mostrar posse, né, para representar a posse. E o sobrenome, ele advém dessa prática. Por isso que o Malcolm X, né, ou Malcolm X, para a galera que prefere o português, ele riscou o sobrenome dele da certidão de nascimento. Ele não usava o sobrenome e ele usava esse X para dizer que ele era averso à prática do sobrenome, que por muito tempo representou a posse de pessoas, né, durante o período escravista. Mas voltando a um breve resumo aqui da vida e carreira do Muhammad Ali, o Cassius Clay, né, quando ele ainda era Cassius Clay e tinha por volta de 12 anos, ele foi, né, avistado, foi observado por um chefe de polícia batendo num cara que tentava roubar a bicicleta dele. Então ele tava dando uma surra nesse cara quando esse chefe de polícia, Joe Martin, né, que foi o primeiro treinador dele, porque ele era chefe de polícia e técnico de boxe, ele avistou o Cassius Clay, viu que o cara tinha, que o menino tinha potencial e impediu o roubo e sugeriu que o menino, né, praticasse, treinasse boxe, porque viu um futuro nele. Durante o treinamento, né, passou a fase dos treinamentos, ele começou a disputar lutas amadoras e ele ganhou 6 títulos, né, dos Golden Gloves, que quem quiser fazer uma busca rápida aí no Google, digamos que era um torneio aspirante a profissional, né? Você lutava os Golden Gloves como torneio de revelações e ele ganhou 6 Golden Gloves em Kentucky e 2 títulos nacionais, né? Que seria mais o Golden Glove nacional, título, o juniores, né, do boxe. Antes de você se profissionalizar, ele ganhou os títulos nacionais e ganhou o título nacional da AAU, que é a Amateur Athletic Union, sem contar que ele também foi campeão, ganhou a medalha de ouro do meio pesado nas Olimpíadas de 1960 em Roma. Legal que quando ele foi viajar para lutar, ele quase não viaja para disputar essa Olimpíada, porque ele tinha medo de avião. Então ele embarca, né, usando um paraquedas, o voo inteiro, e chega em Roma e conquista o título e volta com a medalha de ouro. depois do título dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas de 60, ele se profissionaliza, né? Começa a lutar profissionalmente por dinheiro e tal, e disputa pela primeira vez o título do campeão dos pesos pesados, né? Onde ele derrota o Sonny Liston, isso lá em 64, e se manteve campeão. E vocês podem pesquisar, podem buscar, vocês vão encontrar grandes performances dele contra, né, grandes oponentes. E em 1967, ele é destituído do título, né? E foi banido por 3 anos do esporte por se recusar a lutar na Guerra do Vietnã. Uma das centenas, mas uma das mais icônicas frases do Muhammad Ali nessa época da guerra, ele perguntava por que pediam, né, a ele para vestir um uniforme e se deslocar milhares de quilômetros para lançar bombas e atirar no povo marrom do Vietnã, né? Enquanto os negros da América de Louisville são tratados como cachorro, eles são legados direitos elementares. E ele se recusou, ele disse: eu não vou viajar 10 mil milhas e para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente a dominação da supremacia branca sobre os povos de cor escura pelo mundo se propague, né? Continue, né? E ele dizia que isso era um dos males, né? Se não o principal mal que deveria chegar ao fim. Inclusive ele foi ameaçado, né, que essa decisão, que essa coletiva que ele deu, né, que ele seria multado em milhões de dólares e ele manteve a posição dele. Ele disse que ele dizia que o inimigo real do povo dele estava na América, né? E que ele não ia desgraçar os princípios da religião dele, principalmente do povo, se tornando um instrumento para escravizar outros povos, né? O objetivo dele sempre foi justiça, liberdade, igualdade. Se ele realmente acreditasse que uma guerra traria liberdade e igualdade, né, a 22 milhões de pessoas, né, negras na América na época, ele não precisaria ser alistado à força nem se juntar à força para defender exército nenhum. Ele faria de própria vontade. Dizia que não tinha nada a perder por sustentar as suas convicções. E se o resultado disso fosse que ele seria prisão para ele, né, que ele seria aprisionado, iria para o cárcere, para ele estava tudo bem, porque ele e o povo dele já tinham sido aprisionados por 400 anos. Então, essa ele tiraria de letra. Muito, muito desse posicionamento político e as convicções de Ali vinham, né, do histórico familiar dele, né? E mais tarde, quando ele se converteu ao islamismo, lá por volta de 64, 65... né, quando finalmente Cassius Clay adotou o nome de Muhammad Ali. Ele né, começou a conhecer mais sobre o Islã quando ele ouviu falar, ainda nos anos 50, né, ainda quando competia pelo Golden Gloves, do Nation of Islam. Ele foi a sua primeira reunião em 61, né? E o seu envolvimento foi mais frequente, foi crescente, né? E foi frequente. Em 62 ele conhece o Malcolm X, que se tornou seu mentor, né, cara? O Malcolm X é uma inspiração até hoje pro povo negro e para todas as pessoas que buscam igualdade e lutam aí, ou pelo menos simpatizam pelas causas sociais. Malcolm X tinha uma abordagem diferente do Martin Luther King. Martin Luther King prezava muito pela paz, e Malcolm X era mais incisivo, sabe? Em alguns momentos dos discursos do Malcolm X, e o Ali em alguns momentos, em algumas oportunidades também, expressou isso, que eles defendiam até realmente a separação da... que a única maneira do povo negro viver em paz era viver separado do povo branco, né? Então, eram discursos polêmicos, mas devido a todo o momento político que acontecia na América e no mundo, a gente até entende, né, de onde pode sair esse tipo de posicionamento, de onde vem esse tipo de posicionamento. Como eu já falei lá atrás, né, ele foi o primeiro, tá? Foi o pioneiro a aliar esporte e política. Inclusive, tem um fato curioso, existe um filme chamado Quando Éramos Reis, de 74, que representa, né, é uma história real, né, vamos dizer que é uma mini cinebiografia, né, ele fala de um evento real que aconteceu em 1960, quando o Muhammad Ali enfrenta o George Foreman no Zaire. Tá? Então, toda a promoção em cima da luta, o Muhammad Ali ele se colocou, né, como lutador em causa, né, em causa da África, pelos direitos dos negros, pela libertação dos negros, enquanto o marketing, né, posicionou, né, o George Foreman como símbolo da alienação negra americana, né? Esse Foreman ainda é aquele cara lá dos produtos George Foreman? Esse mesmo. O George Foreman, além de ter os produtos maravilhosos, cortar lenha até hoje, sendo um velho, mas é um brutamonte gigantesco, cara. E ele também era pastor, George Foreman. Então esse filme, Quando Éramos Reis, ele mostra toda a história dessa luta. É um filme, um bom filme, um filme interessante. E ainda reverberava, né, sobre as questões raciais e todas as convicções que Ali tinha a respeito da defesa das classes sociais e da igualdade racial que a gente sabe que na época na América era muito... tinha escola para negros, os negros sentavam do lado diferente, do lado do ônibus, no fundo do ônibus, e você só podia arrumar, só tinha certos empregos disponíveis para você, como se isso veladamente não fosse tão diferente de hoje em dia, né? Mas, então, durante né, essa luta no Zaire lá, e mais pra frente a guerra do Vietnã, tem outra frase legal do Muhammad Ali que entrou pra história, que ele dizia que por que ele iria pro Vietnã e atirar em algum Vietcong, por que ele lutaria se nenhum Vietcong alguma vez na vida o chamou de crioulo, né? Como coisa que acontecia com muita frequência na América. Cassius Clay, Muhammad Ali, né, tentava sempre levantar a autoestima do povo negro, né, mostrando quanto o povo negro era forte, era bonito, era capacitado, era, sabe, era competente e questionava mesmo o status quo da sociedade, porque a gente entende, a gente sabe, isso você só precisa pensar um pouco, sabe, tenta não se alienar e pensar um pouco que o esporte, principalmente na América, ela sempre foi uma questão de dinheiro, né? Como no período da escravidão dos Estados Unidos, quando você, né, senhor fazendeiro, pegava o seu negro mais forte, o seu escravo mais forte, e visitava outra fazenda para o seu escravo mais forte encarar o escravo mais forte desse outro senhor desse outro escravista, e ali vocês faziam uma aposta e você ganhava dinheiro, cabeça de gado, terras, etc. E não é diferente do que acontece no esporte hoje, principalmente na América, né? O entretenimento ainda gira em torno disso. Tanto que os texanos, que são os grandes donos dos times de futebol americano, eles... Você pode ver que a maioria dos jogadores americanos, principalmente os de combate do futebol americano, eles são negros, né? Então, basquete, os petroleiros, os ricaços, donos brancos, sabe, né? Donos de times de basquete, você olha para os jogadores desses caras, a maioria são negros, sabe? E em outros esportes você vê isso. No atletismo, os maiores atletas são negros. Então, mesmo que hoje os caras tenham uma vida de glamour e recebam muito dinheiro e tenham às vezes, uma condescendência de passar o pano em certos exageros que esses caras cometem. A gente vê aí o Mary, esse pugilista aí, o Mayweather aí, que vira e mexe aparece fazendo uma besteira, ostentando na televisão, e outros artistas mesmo fora do esporte negro, como o R. Kelly, e fazem merda, né, socialmente falando, e eles passam, a galera passa o pano em cima, como o caso do O.J. Simpson, porque, né, o cara, o grande proprietário, o dono, né, do atleta, o branco ricaço, dono do atleta negro, não quer ver o seu espetáculo, o seu time, a sua equipe, o seu show prejudicado porque o negro dele foi penalizado. Então existe essa condescendência, essa passagem de pano por cima, às vezes, dos absurdos cometidos por negros, como existe também dos brancos, e eu não estou dizendo que é exclusividade dos negros, mas a questão do esporte na América é isso, cara. Você tem ricaços brancos que são donos de negros e se divertem botando os negros para lutar, para correr, para quicar uma bola, e mascaram isso com glamour, com dinheiro, com mulheres, e Ali sempre lutou contra essa alienação, né? Na verdade. Então, acho que essa é a maior mensagem que o maior, né, the greatest, o grandioso, poderia deixar pra galera que pelo menos, pra pelo menos tentar entender, né, o que foi o período que esses caras viveram e as conquistas e as lutas que esses caras travaram e as lutas que ainda tem a se travar, né? Principalmente pro povo negro, né? O único lutador a suportar 12 assaltos com o maxilar quebrado, credo. Eu sou meio velho e Rodrigo também. Rodrigo até que vai lembrar também. Vou fazer um adendo aqui. Que na época que Mike Tyson estava muito famoso, pegaram computação gráfica e colocaram assim como seria uma luta do Mike Tyson versus Muhammad Ali. Não sei se existe hoje em dia, né, no YouTube, mas provavelmente deve ter. E aí era visível que o Mike Tyson era muito lento em comparação a Muhammad Ali, que, diga-se passagem, é o lutador de peso pesado mais rápido que já existiu. E tem aquela frase clássica que ele fala, né? Que é pule como uma borboleta, pique como uma abelha. Voe como uma borboleta e pique como uma abelha, cara. Suas mãos não podem tocar naquilo que você não pode ver. A computação gráfica lá, a simulação de luta entre o Tyson e o Wiley realmente aconteceu e foi até retratada, né? No quinto filme do Rock, se eu não me engano, né, que era ele, o Rock lutando contra o campeão atual lá, no Rock 5, Rock Balboa. No Rock Balboa tem essa reprodução lá entre o Rock que havia sido feita na vida real com o Ali e com o Mike Tyson. E assim, na reprodução você vê mesmo que tecnicamente o Ali era superior ao Tyson e espancou ele, mas o Ali também deu uns moles, né, cara? A primeira vez que ele perdeu lá pro Joe Frazier lá, o cinturão, que o Frazier também era muito lento e pesadão em comparação a ele, e a própria luta contra o George Foreman, que ele tomou um cacete e o cara também era grande. Na verdade, o Foreman era mais novo, né? Mas também era grande e pesadão, e o Ali, naquele negócio de ginga, você não pode me acertar, tomou um pau nessas duas lutas aí, rapaz. Não é ciência exata você dizer que o Tyson, que o Ali bateria no Tyson. Se tivessem 10 lutas, 9, você poderia apostar no Ali, mas, rapaz, se você piscasse, um soco do Tyson arrancava sua cabeça, era foda. Mike Tyson arrancaria a orelha do Muhammad Ali numa luta. Ah, e a propósito, em 2013, a HBO, ela fez um filme, A Maior Luta de Muhammad Ali, certo? Um filme que foi diretamente para televisão e não para o cinema. Então, ou seja, não tem só o filme do Smith. Mas o filme que foi indicado ao Oscar, né? Ali, de 2002, com o maravilhoso ator Will Smith, indicado a melhor ator, vejam só, e John Boyd, que também foi indicado ao Globo de Ouro, não venceu, o Smith e John Voight de novo, mas ganhou no MTV Movie Awards. Que hora boa, né? Ninguém se importa. Ouso dizer que foi a melhor interpretação de Will Smith em sua carreira no cinema, né? Rodrigo vai dizer que não, ele vai, pode indicar uns 10 filmes. Vai daí, Rodrigo. Já corto dizendo que você está errado, Vossa Excelência, e que o melhor filme do Will Smith será como Pistoleiro em Esquadrão Suicida, meritíssimo. Escreve minhas palavras e me cobre, meritíssimo. Isso é um ultraje! Um ultraje! Os ouvintes têm que saber uma coisa. Toda vez que a gente grava qualquer coisa sobre o Smith ou Stan Lee, trava tudo, cara. É sério, não é brincadeira, não. Eu até hoje tô tentando salvar esses áudios e não vai, cara. Tem uma maldição do Will Smith e do Stan Lee. Talvez porque sejam pessoas que o odeiam assim, desesperadamente, né? Você falou anteriormente na Guerra do Vietnã, eu lembrei de uma coisa, velho, que Elvis, né, sempre o Elvis, né, ele fez questão de lutar na guerra, né, usou aquela bandeira lá dos Estados Unidos, falava com os presidentes, apertava a mão, né, é o típico homem branco, certo, que roubou as músicas dos negros, né, um abraço, espero que Muhammad Ali e o Elvis estejam conversando, né? John Lennon também. Cara, mas a questão do Elvis era diferente, né? O Elvis era pobre, né? Era humilde, então o meio que ele encontrou para ter a carreira e ter sucesso e ganhar vida e dar uma vida melhor para a família dele, para a mãe, pro pai, etc., foi esse, né, cara? Foi virar joguete na mão dos empresários, né? Coisa que acontece hoje, e a gente tem um representante brasileiro muito fiel a isso, que foi o Roberto Carlos, e aquele incidente com o Tim Maia, que ele esnoba o Tim Maia e as músicas, Tim Maia fazia música pra ele, e ele virou o playboy branco, o rei da música brasileira, tá? Mas diferente do Roberto Carlos, a porra do Elvis tinha talento. Seria injustiça você não reconhecer o talento do Elvis. É claro que tem muita coisa, a gente sabe que tem muita coisa roubada da cultura negra, se não tudo, né? Mas assim, a gente não pode entrar nesse mérito de desqualificar o Elvis, é porque é o que acontece hoje no Brasil. É, antigamente, no Brasil a gente tinha muito preconceito antigamente, a escravidão com o negro, e hoje o pobre é o novo negro, né, cara? Você é mão de obra, é joguete e vive e tem sua vida de acordo com o que os ricaços, sejam eles brancos ou não, decidem o que você tem que fazer e onde você vai trabalhar e etc, etc. Quem tem o dinheiro, quem tem o poder de ditar regras, né? E o Elvis também foi vítima disso, e eu acho que ele ter ele ser lembrado, né, foi mais pelo talento dele do que, senão seria mais um branquinho que não faria sucesso e só venderia preta e nada. Mas o cara conseguiu o espaço dele porque realmente o cara tinha talento, né? E a questão da guerra do Vietnã, ele foi lá pra trabalhar nas comunicações, né, cara? Ele nunca deu um tiro. Então a ideia não era botar os seus artistas para confrontar, né? Eles queriam que você se alistasse porque o Elvis estava se alistando. Eles queriam mandar você morrer lá para lutar pelos interesses, pela grana dos ricos, né? Queriam que você, pobre, se alistasse, e usando a figura de um ídolo que foi para a guerra, que representou o país dele, para você, pobre, tão fudido, lutar pelos interesses dos ricos e dos governos endinheirados lá. A questão foi essa. E convenhamos, né? O Elvis também nunca foi muito politizado, e parece que depois que ele caiu em si de como ele foi usado e que caminhos a carreira dele tomou, a gente sabe a queda, né? O caminho que esse cara teve pro buraco, né? Infelizmente, quando ele se deu conta de como ele foi usado e de que rumo a vida dele tomou, que rumo deram a vida na vida dele, ele caiu uma depressão profunda e aí definhou, né? É só para concluir, mas só para manter aqui o formato do Drops, né? A gente falou de uma notícia, né, que deveria ser nerd, mas o fato do Muhammad Ali e ultrapassar todas essas barreiras, né? E inclusive por ter o Will Smith, né? O bostão do Fresh Prince fazendo o filme dele. E essa, a gente pode considerar essa notícia que faz parte do Nerd. E como obra, né? Eu falei aí em algum momento sobre o filme Selma, né, sobre a caminhada pacífica que o Martin Luther King fez. E eu aconselho pra galera aí que vai correr atrás, assista esse filme Selma, assista o filme, né, se você quiser passar raiva, mas assista o filme do Ali, protagonizado pelo Fresh Prince lá, e assista esse filme que eu acabei de falar sobre a luta aí entre ele e o Foreman. E outros filmes, existe a cinebiografia do Malcolm X, existem documentários a respeito do próprio Martin Luther King, e isso vale como sugestão de obras, né, pra galera assistir. E assista também, já que você tá nessa temática aí da igualdade racial, das lutas sociais, assista também o documentário sobre a Nina Simone, que também fazia parte dessa galera aí, sabe, tava nesse meio. E o próprio o comediante que, se eu não me engano, morreu ou tá muito mal, também fazia parte dessa galera. O cara que fez Superman 3 lá, o fez Cegos, Surdos e Loucos lá, o cara é o Richard Pryor, o comediante. Pra quem não conhece também, busque os stand-up comedies desse cara e alguns filmes sensacionais que ele fez, inclusive o próprio Cegos, Surdos e Loucos com Gene Wilder, que são filmes fodas. Então essa galera tava junta, sabe? Nesse período da segregação racial que a América, né, fazia, e no período pós-escravista lá, da guerra civil, da grande guerra civil deles. Então vá atrás dessas obras, cara. Traga um pouco de conhecimento pra você não reproduzir discursos de imbecis que estão pensando por você e estão pensando merda, né? Então, corre atrás dessas obras aí. Se você gostar de leitura, tem centenas e dezenas de bons livros sobre o assunto que você pode encontrar praticamente sem custo na internet. No final da carreira, infelizmente, ele, por tantas lutas, né, e ter resistido vários assaltos com o Foreman, que essa foi a maneira de derrotá-lo, né, deixar o Foreman cansado, deixar ele bater até cansar, ele desenvolveu o mal de Parkinson, mas isso não impediu dele carregar a tocha olímpica. Mas o que ele deixa de legado, entre tantas outras coisas, né, quando perguntado por que se negou a lutar na guerra do Vietnã, ele fala, mas o que ele falou foi mais ou menos o seguinte: por que me pedem para vestir um uniforme de me deslocar 10 mil milhas para lançar bombas e balas no povo marrom do Vietnã, enquanto os negros Louisville são tratados como cachorros, sendo negados mais elementares direitos humanos? Não, não, eu não vou viajar 10 mil milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura do mundo afora. É hora de tais mais a chegarem ao fim. Fui avisado que essa atitude me custaria milhões de dólares, mas eu já disse uma vez e vou dizer de novo. O inimigo real do meu povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo, tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, liberdade e igualdade. Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar. Eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então vou para a prisão. E daí? Nós estamos na prisão por mais de 400 anos. Como notícia civil, né, que eu gostaria de destacar, foi a prisão do nosso querido, mais um, né, dos heróis da direita brasileira, o japonês da Federal, né? Tem uma imagem muito bacana rodando na internet, que é o japonês da Federal prendendo ele mesmo, né? Então, esse filho da puta, ele foi condenado, né, por facilitar a entrada de contrabando no Brasil, né? E de acordo com alguns liberaloides aí, ele não deveria estar preso, porque ele é considerado um herói. Ele permitiu que pessoas pobres comprassem produtos sem imposto, porque o imposto é roubo, né? Então você pode ver o tipo de pensamento que a gente é obrigado a lidar, né, diariamente, né, na cabeça desses mongoloides que os políticos de Facebook, os políticos de internet, né, a galera que não tem o mínimo conhecimento político fica vomitando e cagando pela boca e pelos dedos, né, diariamente. Então, o nosso querido japonês na federal foi preso. O dono de uma fábrica de máscaras para carnaval, a princípio está lamentando, mas pode ser que as vendas continuem só de sacanagem, né? Porque o brasileiro aqui é o Ruezil, é zoeiro em primeiro lugar, então pode ser que as vendas continuem, se mantenham, ou então sejam até maiores, né? Com os cosplays aí de japoneses da federal. E como última informação, eu gostaria de dizer que a marchinha tão divulgada aí sobre o japonês da federal prendendo todo mundo, ela foi atualizada, sabe? Como a Wikipedia, ela foi atualizada agora no finalzinho para abordar a prisão do japa. Parabéns, direita. Vocês têm os melhores heróis. Bom, eu não vou colocar a música do japonês da federal, né? Porque Datena disse que não vai colocar, não. Ele não gostou. Então, se o Datena não gostou, então com certeza está certo. Mas para vocês não ficarem tristes, eu vou colocar a música do policial espacial, Jaspion. Toca a música, DJ. O cara tossiu, o canalha do alto que inútil, tan tan tan tan. Não, filho da puta, não, bota o japonês da federal aí. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Sono dos justos, aí a dia eram quase seis. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, o japonês da federal. Com o coração na mão, eu escondi: o senhor está errado. Sou trabalhador, não sou lobista, senador ou deputado. Ai meu Deus, se deu mal, foi preso em Curitiba, o japonês da federal. Ai meu Deus, se deu mal, foi preso em Curitiba, o japonês da federal. Acordava o povo no susto, raiava o dia, já era xadrez. Era o guia da excursão, com meu Uber camburão. Já fiz sucesso, mas agora acabou. Foram me enquadrar, agora tô em cana aqui no Paraná. Ai meu Deus, se deu mal, foi preso em Curitiba, o japonês da federal. Ai meu Deus, se deu mal, foi preso em Curitiba, o japonês da federal. Sobre o Ali, cara, eu acho que ele não tá aqui. Se fuder, Zé, faz o drop direito, cara. E agora notícia inédita! Homem morre após esforço físico no hospital em Nova York por punheta repetitiva. O homem em questão foi encontrado, né, com as calças arriadas e, bom, ao lado de uma tela de computador com imagens eróticas. A polícia em Nova York descarta a possibilidade de homicídio. Cara, o curioso é que provavelmente esse filho da puta nem sabia que tava morrendo. Imagina, batendo uma lá, ah, que beleza, ah, que beleza, ai, ai, agora. Tô chegando lá. Ele deve ter morrido, velho. Eles tinham que fazer uma perícia lá, sei lá, uma autópsia, e ver se esse cara, né, chegou até o final da bronha, né? Porque aí a gente teria... Nessa, digo, só por curiosidade mórbida, a informação se esse cara morreu, sabia que tava morrendo ou não, né, cara? Provavelmente não, é tipo o Bill lá, O Kung Fu, como é que é o nome daquele filho da puta? Lá, que fez o Kill Bill? O... Foda-se. É, que fazia autoficção erótica, né? O cara se amarrou com um cinto no guarda-roupa e ficou se enforcando. David Carradine. Ficou lá se enforcando com um cinto no guarda-roupa lá e batendo uma bronha e achou que tava esporrando e tava morrendo, na verdade, né? Deve ter sido uma história parecida. Aí, a propósito, o cara era um funcionário do hospital, então imagine a cena, né? Tá lá a mulher lá, sei lá, varrendo a sala, abre a sala e vê aquela cena, né? Estranha. Cara, com essa nova informação aí que o puto era funcionário do hospital, cara, vão achar traços de alguma droga, de insulina, de morfina, de alguma droga no organismo desse cara que foi responsável pela morte. Ele deve ter olhado lá, vou injetar um pouquinho de adrenalina aqui para bater uma bronha e vai durar bastante, vai ser mais intenso. Morreu, velho. Foi isso. Pode me cobrar depois. Cara, eu juro, é isso que tá escrito no jornal, cara, sério. Porra, o cara não morreu por causa de punheta, né? Se fosse por isso, eu tava... ele deveria ter algum problema congênito que qualquer esforço físico, seja exercício, subir uma escada, andar de bicicleta, né? E causou a parada cardíaca, cara. Não foi bronha, porra. Se fosse assim, o Thiago tava morto já.